santificação. Nós cantamos ao Senhor com prazer, porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer. Porque Ele é Deus da restauração, nós cantamos ao Senhor com exaltado.